152, Solo 26, libere a gerência, táxi via Alfa Kilo, correção Alfa Juliette, portão 10. Sim, centralizado via Alfa Juliette, portão 10, nossa escuta está 3152. Na minha 22, observe o Tânia, assinando a Backstreet Alfa, continua 0. Está usando 185. 3520, boa noite, autorizado direto à posição do ANA, deixa para o nível 050, ajuste no 020. Fono 020, posição do ANA 050, ou seja, 5 mil pés, 3520. Azul 2703, Solo 30, libere a próxima direita. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, posição, pode confirmar? 4 Romeu. 4 Romeu, azul 2703. Decolagem autorizada, pista 0, vento 170 graus 079. Autorizada, decolagem 10, 4732. Motor de Salvador, Xanemi 074, formação Bravo. Xanemi 074, boa noite, autorizado direto à posição Duna, separa 3.000 pés, ajuste na 020. Direto Duna, 3.000 pés, 1.020, minha 074. Motor Salvador, boa noite, Xanemi 62, 5.8, 2.2, 2.5, para 1.9.0. Pelé 6258, boa noite, autorizado direto Duna, deixa para 4000 pés, ajuste na 020. Controle Salvador, boa noite, 4732. 4738, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 370, saída MOMO. 370, saída MOMO, 4732. Direto Cogbo da presente, 4738 aguardando. Salvador, voo 1170, sentido a informação para a autorização de tráfego Campina Grande. Então, 4738, autorizado direto para ti. Direto para ti, obrigado, 4732. Do Campina Grande, nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda. Subiu a pouca transição de par, via Fernando 1-0. Transponder 5020, controle Salvador 120-8. Campina Grande autorizado, nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda. No perfil da pouca transição de par, autorizou 10. 5020, transponder com controle no 208. Procedimento correto, sem transfera pushback, acionamento. Chamar. Controle Salvador, boa noite. Passarelo 2224, transfere. Tá liberando 190.50. Passarelo 2224, boa noite. Autorizado direto ITAP. Deixa para o nível 050. Poderia confirmar a proa? Autorizado a posição ITAP. Deixa para o nível 050. Passarelo 2224. 224, posição ITAP, descendo para o 050. Então, 4738, chame centro Recife, 125, decimal 45, ao término 126, decimal 85. 125, 45, 126, 85, obrigado, 4738. Voltando 3520, já está no localizador, da 10. Então, 3520, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 118.95, DAN 3520, uma boa noite. Boa noite. Esse é o 9074, desça para 2000 pés, autorizado sinal INSXA, reporte estabilizado. Exato, INSXA, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado, esse é o 9074. Esse é o 9258, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3020-6258. Passarelo 2224, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, 1020, 2224. Autorizado, pista 0, vento 160, grau 05 nós. Posso autorizar, 3520. Salvador, Gol 1098, informação Bravo, localização para Natal. Gol 1098, boa noite, autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 370, decola da pista 10, por lá esquerda, subida Pouca, transição Zipar, via Pesubo 10. Responder 5021, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, estou a nível 370, a ponto do 10, posse ecológica convenciada, sai da PUCA, transição de par, transponde 5021, controle 120, 0098. Atchim, transfera para chover questionamento. Chamar a proposta do 1098. da localizadora Xanamia 074. Xanamia 074, completo final de Xana Torre, ano 18, decimal 95. 95-0074. Xanamia 258, você para 2000 pés, autorizado final ILS-X3, reparto estabilizado. Plano chamada estabilizado, 6258. Taxigol 1170, PLB 181, 4 horas e 10, altera na Fortaleza. Via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro na 020. Via Índia, reportará pronto, gol 1170, 1029. 3520, solo 43, libere a gente. Fax nessa frequência via Alfa Juliette, ponte 11. Alfa Juliette 11, 3520, vai manter a frequência. Xanamia 074, vento 160 graus, 05 nós, ponto autorizado, pistana 0. Autorizado, pouso 90, Xanamia 074. Gol 1098 para puxar acionamento. Ponte 2 autorizado, chame táxi. Chama no táxi, gol 1098. Para 2224, autorizado Duna, deixa para 2010, autorizado final LSX3, reporte estabilizado. Autorizado Duna 2000 pés, vai reportar estabilizado no ILS 2224. Xanamia 074, saia 46, libera direita, táxi via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, Xanamia 074. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 0,6 de reais. Decolagem autorizada, pistão 0, gol 1,970. 255 da Bravo. Azul 4062, boa noite, autorizado direto Duna, deixa para 3 de meu país, ajuste no 020. Presente Duna, 3000 no 020, 4062. Autorizado X-Ray 6258. Xanamia 258, completo sinal Xana Torre, ano 8 do sinal 95. 895. Pluso 970, Pluso 230. Bruno 972, boa noite, autorizado de chegada do Mediano, nível, quais são? A 4000 pés, o Alu chama 020. Dia, já se via até 4000, 1021, 258, final 10. LMI 258, quando autorizada, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso na 10-6258. Correio Salvador de Bogo, 1-1-7-0, decola, saída pouca. 1-1-7-0, bom dia, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, saída pouca. 370, saída pouca, gol 1-1-7-0. Salvador, boa noite, está 3398. A informação é a Bravo. São 3398, boa noite, autorizado de chegada da Mediona, nível 050. 050, via Mediona, está 3398. 1970, autorizado direto de Itar, submantanha nível de voo 350. 350, restrito direto de Itar, gol 1170. Hoje na Mandou, Papatão Romeu Tango, para o ideal de vida. Papatão Romeu Tango, desça para 2500 pés, hoje chama 020. Desça para 2500 pés, o estádio 1020, meu Tango. Espera, Timitro no 020. Índia, Pantera 1098. LMI-258, sol 51, libere a próxima direita, táxi via Alfa, Juliet, portão meia dúzia. LMI-258, táxi via Alfa, Juliet, portão meia dúzia nessa frequência. Opa, me perdoe. Alfa Juliette, posição 62, 6258. Com 1098, ponto com 0 da 10. Com 1098, autorizado a alinhagem de colar, 10, vento 150 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar da 10, com 1098. Localizador 2224 para o campo à vista. Recado 2224, completo sinal time torre, 1-1-8 do sinal 95. 2895, 2224. Fazer 4062, desce para 2000 pés, autorizado sinal e elétrico que esteja parte estabilizado. 2000, parte estabilizado no X-Ray 4062. Os quatro, continue a aproximação, aguardando autorização de voo. Gente, utilizando o INS X-ray da 10, ok? Gente. Salvador, boa noite. É o Golana 228, descida até 1950 na chegada. Golana 228, boa noite. Autorizado chegada do Mag 1, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. Autorizado na chegada, desce 060, reduz 240, Gol 1228. Gol 1170, chame sempre Recife, 125 decimal 45. Controle Salvador, Gol 9098, cruzando 2000, boa. Gol 9098, boa noite, contato radar, se você é o nível de voo 370, saiu da PUCA. 370, PUCA, CRT. Autorizado o pouso, passageiro 224. Ok, um pouso autorizado, vento 150 graus, 08 nós. Dime pouso 990 para o passageiro 2224. Acorde, era. Controle, Salvador, Gona 098, voltando. Prossiga. Coordenar o nível final 270.098. Desce a nossa coordenação, Lola 098. Pode não. 020, e ainda vai passar um ponto 0, chaneia 624. Salvador, boa noite, Azul 527, passa 220 para 150. Azul 5127, boa noite, autorizado chegada Bonag 1, desça para o nível 070, redução de velocidade 240 nós, número 62 na aproximação. 5070 na Bonag e 240 nós, 527. 13398, complete redução de velocidade 2109. 2109, tá 3398. Gol 098, autorizado nível final 270. 270 final, certo? Turis 224, fora 57, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette. Via Alfa e Juliette permanece com a sua escuta? Afirma. Ok, para remoto 2224. Fala Salvador, na escuta do Mike e Hotel Whisky. Solicitação de reboque do portão 10, a posição 1 no 3 da remota do pátio principal. Mike, você de tráfego está posição de 1h09 com 210 graus de speed. Tente do tráfego, entra na redução 200, Mike, 72. Prossiga, Romeu Tango Golf. A intenção para agilizar a pouso da 17. Tente, Romeu Tango Golf, vou iniciar, foi inicialmente deixando para 2500 país. É, confirma o voo, Interlagos Seasa. Seasa, Romeu Tango Golf. Ok, boa Seasa, Romeu Tango Golf. Então, 3398, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite a radial 300 de Salvador, de forma que o tráfego procede é um transporte de enfermo. Seguinte, para o 010, confirma o limite. Limite radial 300 de Salvador, então 3398. 300 de Salvador, radial está 3398. Salvador, 9752, cruza 2100150. 9752, autorizado chegada BOMED 1, desça para o nível 080, redução de velocidade 240 nós, número 7 na aproximação. É, recém 240 nós, 780. A 3398, desça para 3000 pés, ajuste na 020. 3 em pé com 020, tá 3398. Voo 1228, operação para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite radial 300 de Salvador. Esquerda 010, limite 300 de Salvador. Voo 1228, desça para 4000 pés, ajuste na 020. Asa, solicito circulativo, vetor para 17. Estabilizado no X-Ray 4062. Romeu Tango Golf, vou na proa 205. 205, Romeu Tango Golf. Azul 4062, complete final, time torre, 18 decimal 95. 1895, obrigado. Atingindo o 4000, pode prosseguir o 1972. Dona 972 afirma, desça para 2000 pés autorizado, final ele é o X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés estabilizado, 972. Romeu Tango Golf, mantenha 2000 pés. Mantenha 2000 pés, Romeu Tango Golf. Goma 098, Centro Centro Recife, 125 decimal 45, Alterne 126 decimal 85. 12545, Alterna. Alterna 126 decimal 85. 2600. Voma 228, complete redução de velocidade, 210 mais. 2210, voo 1228, mantém a proa 010. A descida continua até para 060? Deixa para 4000 pés, o ajuste na 020, voo 1228. 4020, obrigado. Azul 5127, deixa para o nível 050. 050, azul 527. Gol 9752, você para o nível 060. 060, 0752. Controle Salvador, Chanel 624, boa noite. Chanel 624, boa noite, contato radar, você para o nível de voo 90, após 2000 pés, autorizado direto Conde. Pode ver os pés direto Conde, centro 190, Chanel 624. Papatango, Romeu Tango Golf, você para 1000 pés, você pode visitar com campo. Descer para mil pés e repórter visual, Tango. Bem, fala TR que está parqueando no remoto 1-2. Afirmativo, cliente, repórter. Uma descer para o nível de voo 070, redução de velocidade 240 mais. Descendo 2, descendo ao 070 com 2409, então 317. Estabilizou o localizador 972. Bom, 972, completo sinal de time torre, 118 decimal 95. 295, 972. 9972. 9972, boa noite, continue a pressionação, aguardando a autorização de pouso. Tenente 972. Centro 378, curva direita para o 090, aguarde o doutor para o localizador. Mensagem foi para o 3398. Afirma, TAM 3398, curva direita para o 090. Direita 090, TAM 3398. Libere a próxima direita, chame sol, considere. Libere a próxima direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, oposição é 4 Lima. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, 4062. 50, limite é 320, voo 1228. Ali 5127, votação para o sequenciamento, curva esquerda para o 0010, limite radial 300 de Salvador. 2010, azul 5127. 1950, 0090, 0972. 3398 para o localizador, direita 130, deixa para 2000 pés. Autorizado, sinal eletro que seja passo estabilizado. Direito 130, descendo para 2000, autorizado o ILS que seja passará estabilizado, TAM 398. 2972, complete redução de velocidade para 2109. 2109752. Azul 5127, complete de redução de velocidade 2109. 2109, 527. A Tango Romeu, Tango Golfo de Zé com campo? Negativo, senhor. O Romeu Tango Golf e o aeródromo se encontram na sua posição de 1 hora 5 milhas. Posição, 11 horas 5 milhas. Ok, 11 horas 5 milhas, tá bom. Com 1972, solo 06, direita, Alfa Kilo, posição 2000, pátio 3. Alfa Kilo 2 no meu, pode ser, 972. A Tango Romeu, Tango Golf, para instruções, chame Torre 118 do sinal 95. A instrução 27895, tá Golf. Bona 228 para o localizador direita 150, desça para 3000 pés, o ajuste chama 020. Direita 150, desce 3000 pés, Bona 228. Bona 752, operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite radial 300 de Salvador. 010, 752. Azul 527, desça para 4000 pés, o ajuste chama 020. 4.020, azul 527. Ingressando através de norte, apenas o vento da pistão no zero. Ok. Baixa visual com campo. Agora pode estar visual com campo. No momento eu estou visual com o aeroporto, agora sim, me localizei aqui. Isso, 17 está à sua direita, reparte nacional para a pista no 7. final para a pista 197, o meu Tango. A mínima limpa, descendo ao 060, tá? 3170. Do 527, mantém proa? Azul 527, cruzar direita, proa 040, guarda um vetor para o localizador. Proa 040, azul 527. Fotográfico no visual, fui autorizado pista na 7, vento no 50 graus, 092. É, depois de autorizar, pista 17, Tango. É, 3398, completo sinal, estima torre, 118, do estima 95. Pessoal, na web 95, tá 3398, boa noite. Boa noite. Gol 1228, você para 2000 pés, autorizado, final Yolo 6-3, reposto estabilizado. 2000 autorizado e reposto estabilizado, 1228. Confirmando o 972 é Alfa, pela Kilo, é o Pat 3, pelo Pat 3, é no Pat 3. Posição no Pat 3, é 2 Romeu. Ah, ok, então tá, obrigado. Azul 5127, tem condições de voar na proa 090? 090 de proa, voando proa 090. Vamos autorizar o pistão 033398. Alô, Tango Gol, pistão 09, confirme o PAT. Extra autorizado, reparte pista livre. Contexto para 3.000 pés inicialmente. Proa 125 para o localizador, desce 3.000, azul 5127. Fala Salvador, é o Mike Hotel East, informando a aeronave calçada na posição 14 do pátio principal. Ok, posição 14, boa noite. Eu vou fazer isso, eu estou de baile no 3 pontos, né? Desça para o nível 050, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limite radial 300 de Salvador. Descendo para o 050, esquerda, 010, limite a 300 de Salvador, até 3160. Controle azul 527, pode aprovar a Duna, nessa proa vai interceptar depois do externo. Afirmo, voo Duna, desça para 2000 pés, reparto estabilizado 5127. Duna 2000, estamos estabilizados, 527. Gol 9752, curva à direita, proa 080, aguardando o vetor para o localizador. 080, aguardando o vetor para o localizador. 7-7-2. Aguardo, estabilizado. Zona 228, completo sinal, estima torre, 118 do estima 95. 295, boa noite, controle. Boa noite. Zona 9752, próxima navegação na proa de Duna, desce para 3.000 pés, o ajuste na 020. Zona 3.000 pés, 1.020, 952. O Xanem 224, autorizado a nível de voo no 00, da presente Alfa Romeo 363. Presente Alfa Romeo 363, 298, Solo no 3, direita, táxi na sua frequência via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 02, eu só sei 3, 98, não sei se você vai. Boa 9752, você para 2000 metais autorizados, sinal e LS X-ray, reporte estabilizado. 2000 X-ray vai reportar estabilizado, 9752. Xalé 6224, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, controle Aracaju, graças a boa noite, chame 6224. Boa noite. Bona 222. Controle Aracaju, boa noite, Chinelia 224. Estabilizou Azul 5127. Azul 5127, completo sinal, Chime Torre, 118, decimal 95. 85. Torre Salvador, boa noite, Azul 5127. 5127, boa noite, continue precisando, aguardando localização de fogo. 527. Salazano 5, libera direita, táxi via Alfa Kilo 73, posição 2 Lima na sua frequência. Direita, Alfa Lima e Alfa Kilo, posição 2 Lima, confirma? Sim, Alfa Kilo, posição 2 Lima no Pátio 3. Obrigado, 228, boa noite. Ano 27, pouso autorizando, pistão 0, vento no meio, 0 grau, 08 nós. Depois ano 0, azul 527. Mano vento 527. No meio, 0 grau, 09 nós. Vento. Boa 9752, completo final, chama Torre, 118, decimal 95. Boa 3170, deixa para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Desce para 2000, tá autorizado em LS? Desculpa. Azul 5127, solo azul no 8, libera direita, Táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Lima nessa frequência. Este vai livrar na Alfa Kilo, posição 3 Lima, azul 127. Autorizado, pista 1-0, vento 1-0, grau 092. 1-0 com 09, leve pouso, 0752. Salvador, muito boa noite, voo 9741, está sem campo de informação Bravo, box 09, solicito repetitivo para Recife. Voo 9741, boa noite, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. Perda subida Cuca, transição Aracaju, via pêndulo 1-7. Transponde 5027, controle Salvador 120, decima 8. 370 está autorizado para Recife, decola a pista 9-0, curva à esquerda, Cuca, Caju, intercepta o pêndulo 1-7. Transponde 5027, controle 208, voo 9741. Marcos 41, correto, entrando para pushback acionamento. Salvador, neto, voo 9741. Salvador, boa noite, sou 3520. Autorização, João Pessoa. 3520, boa noite, prepare subida Fuca, transição Aracaju, agora de cópia. Fuca, Aracaju, isso? Afirmo. Vou parar, mais na escuta. Oi Salvador, boa noite, da 3170, final de 7 milhas, ele é X-Ray. 3170, boa noite, continue a perseguição, guardando autorização de pouso. Vamos lá. 3520, cópia. Me escuta, prossiga. Pelo João Pessoa, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Fuca, transição Aracaju, e a pêndulo 1-7. Transponde 5026, controle Salvador 120, decima 8. Entendeu, decola do 1-0, Cuca, Aracaju, a transição, para o Pesolu 1-7, no nível 370, transponde 5026, controle 1208, é o TAM 3520. Regimento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Reportar 3520. Libera a gerência, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-9-9. Pouso autorizado, pista 1-0, tá 3-1-7-0. Salvador, o Gol 9741, na posição 09, solicita autorização de pushback para mesa. Autorizado, senhor, pronto para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 9741. 6170, solo, Alves 23, Libera direito, táxi limpo via Alfa, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette, via Alfa, tá 31710. Salvador, o 3520 na posição 11, para puxa a zona neta. Para o 741, não interfira com a posição 11. É, para o 974 não interferir com a posição 11. Afirma. 3520, autorizado início de pushback, coordenando com a equipe de sala para efetuá-lo até a Taxiway Lima. Sem interferência, 09 puxando na 09. 509 na 09, com coordenação ao solo, puxa autorizado até a Lima. 3520. Então 3520, foi autorizado, puxa, mas nós vamos ter que aguardar no 11, correto? Sim. Tudo bom, passarei o 2228. Passarei o 2228. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa Opular, após direto, Vitória da Conquista. Transfundo 5031, controle Salvador 120, decimal 8. Cadê o